Ei, crente, sente os grafe, meu verso é pra você. Aumenta nos volume, deixa os bumbum bater. Em casa ou no balão, na rua ou no salão, na igreja ou na biqueira, aumenta o som que Deus é bom. Eu vivo é pra rimar, rima é pra viver. Sou nova criatura, Deus mudou meu proceder. Na função, nas quebradas, no morro, nas trincheiras. De Minas a São Paulo, vida nova é minha bandeira. Chegou a hora, o momento é agora. Uma nova vida em Cristo, uma nova trajetória. Ele nasceu por mim, sangrou foi por você. Morreu foi pelo mundo e o mundão que vai fazer. Eu sei que tudo posso e quem me fortalece. Eu sei que Deus é Deus de mim, nunca se esquece. Eu sei, eu também, você sabe do que? Se liga maloqueiro, o som dos crentes faz tremer. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sou Cristo, sou gueto, poeta, guerreiro. Sou rap, sou vida, moleque verdadeiro. Das trincheiras da vida, pro Brasil inteiro. Salvo das balas, liberto pelo cordeiro. As cadeias converte no rádio gospel black. A postura é verdadeira e sempre prevalece. Me chamou pro debate, tá testando minha febre. Sou lavado e remido pelo sangue que ferve, que escorreu do madeiro. Jesus o carpinteiro que morreu por mim e por você. Pelos maconheiros, pros perdidos, pros fracos, bumbo caixa. Compasso a palavra é o rap que corta como aço. Pra falar a verdade, almejo a felicidade sem corromper os princípios, levando a minha arte das ruas pro templo. O véu foi rasgado, sacrifício da cruz remiu meus pecados. Agora ando pela fé, herdeiro de Abraão. Troquei a ponto 40 pela salvação. A fé de Jó move montanhas, faz a separação, transforma o bandido na maior revolução. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cacau envolvido no filho, de corpo, alma e espírito. Remido, crescido e encontrado, que não tinha perdido. Grão de pó que não se vai com um soprado vento. Não mais só que se perde, cai com o passar do tempo. Nenhuma profundidade, nem toda e qualquer altura. Doença, cura, sanidade, inteligência, riqueza, loucura. Nem anjo, nem demônio, nem morte, vida, nada ou tudo. Nem grande, nem pequeno, burro, sábio, mundano, mundo. Me separam do amoroso que me amou antes do haja luz. Me comprou com um apreço, um valor sem preço de cruz. Novo caráter, novo sentimento que define a visão. Passos firmes de gestos que demonstra minha fé em ação. O leão que não perde a presa, a mão que sempre serve à mesa. O pão que não é refeição, a lâmpada que permanecerá acesa. Livre de algema, livre de grades, prisão, trevas. O sal que tempera, a luz que ilumina, o pacificador da guerra. Ao derredor tenta o tentador com sua tropa armada. E ao redor protegidos, escolhidos pela escolta amada. Plantado no jardim do Pai, semente regada em sangue. A velha escola com nova lição de casa, nova vida, novo nome. É isso aí, Cacau. Rap Sensation, Ex Barão, Ministério Éfeso, nova criatura. Glória a Deus.